Fecheiros 77, capítulo 39. O apostar. O nevoeiro formou-se durante a noite. Ao amanhecer, o navio atravessou uma névoa tão densa que não se conseguia ver o mar da amurada, e só o sussurro do casco indicava que o Gloriana ainda flutuava na água e não no ar. Não havia sol e o vento era fraco. As velas estavam caídas, esvoaçando levemente com uma leve brisa. Oprimidos pela escuridão, os homens andavam pelo convés como fantasmas, assustando-se uns aos outros quando apareciam de repente. Esta escuridão era boa para Roger. Ele conseguia passar quase desapercebido pelo navio e entrou sem ser visto no porão, com a pouca comida que conseguira reservar das suas refeições, escondida na camisa. O nevoeiro tinha entrado também no porão. Vapores úmidos tocavam-lhe o rosto, desaparecendo entre os barris de água, pairando perto dos seus pés. Estava mais escuro do que nunca ali embaixo para ele, que havia deixado a claridade dourada e entrado num ambiente castanho escuro da madeira fria e molhada. A criança estava a dormir. Roger não via mais nada, além do contorno do rosto dele, ainda marcado com as pústulas vermelhas. Pareciam inflamadas. Morag viu o olhar de dúvida dele e não disse nada, mas agarrou-lhe a mão e pressionou-a no pescoço do bebê. Ele sentiu o pulso do bebê com o dedo e a pele macia com dobrinhas, apesar de quente, não estava úmida. Tranquilizado, sorriu para Morag e ela retribuiu com um esboço de sorriso. Um mês, na zona do barco para os mais pobres, tinha-a deixado magra e encardida. Os últimos 2 dias tinham-lhe sulcado o rosto com linhas permanentes de medo. O seu cabelo estava solto e escorrido à volta do rosto, endurecido pela imundície e cheio de piolhos. Os olhos estavam pisados por causa do cansaço e ela cheirava a fezes e a urina, a leite azedo e a suor. Os seus lábios estavam contraídos e pálidos como o resto do rosto. Roger apoiou as mãos delicadamente nos seus ombros, inclinou-se e beijou-a nos lábios. No topo da escada, olhou para trás. Ela ainda estava ali, de pé, a olhar para ele com o bebê nos braços. O convés estava silencioso, exceto pelo murmúrio do timoneiro e do contramestre, invisíveis ao leme. Roger fechou a escotilha novamente, com o coração a começar a acalmar-se, a sensação da pele dela ainda a aquecer as suas mãos. 2 dias, talvez 3. Talvez eles conseguissem sobreviver. Roger, pelo menos, estava convencido de que ela estivera certa, de que a criança não tinha varíola. Não haveria a necessidade de ninguém descer ao porão tão cedo. Um barril de água doce tinha sido levado para cima no dia anterior. Ele conseguiria alimentá-la, se ela conseguisse permanecer acordada por tempo suficiente. O forte tlim do sino do navio cortou o nevoeiro, um lembrete do tempo que não parecia existir, sem nenhum sinal da sua passagem, alheia à luz ou à escuridão. Foi quando Roger atravessou na direção da popa que ele ouviu um forte e repentino ush na névoa sobre a morada muito próximo dele. No instante seguinte, o navio tremeu ligeiramente na parte inferior, as tábuas raspadas por algo enorme. Baleia! Ouviu-se um grito ao longe. Ele viu 2 homens perto do mastro principal, as formas esborratadas no nevoeiro. Quando ouviram o grito, eles ficaram estarrecidos e ele percebeu que também estava rígido. Ouviu-se mais um ush perto dali, outro mais longe. A tripulação de Gloriana permaneceu silenciosa. Cada homem delineava um gráfico das grandes exalações, marcando um mapa invisível no qual o navio passava por cardumes, montanhas de carne silenciosa e inteligente. Qual seria o tamanho delas? Tentou Roger imaginar. Suficientemente grandes para estragar o navio? Semicerrou os olhos, tentando em vão ver algo através do nevoeiro. Aconteceu outra vez. Um baque suficientemente forte para fazer tremer a morada sob as suas mãos, seguido por um raspão demorado que estremeceu as tábuas. Ouviram-se gritos abafados de medo do porão. Para quem estava nas entrepontes, o baque tinha lugar mesmo ao lado, nada além de madeiras do casco entre eles e a rotura, uma abertura repentina e a invasão assustadora do mar. Pranchas de carvalho de 8 centímetros pareciam frágeis como folhas de papel diante das criaturas que nadavam ali perto, escondidas pelo nevoeiro. Percebes? Disse uma voz irlandesa, suave, que vinha da neblina atrás dele. Roger sobressaltou-se e Bonnet materializou-se diante dele, rindo baixinho. Segurava um charuto entre os dentes e uma lasca de madeira acesa do lume da cozinha iluminou as linhas de expressão e os traços do seu rosto, banhado em luz vermelha. Ouviu outra vez o raspão contra a madeira. Elas raspam-se para se livrarem dos parasitas que têm na pele, disse Bonnet casualmente. Para elas não passamos de uma rocha que flutua. Puxou com força para acender a ponta do charuto, emanando fumo fragrante, e atirou a lasca a arder para fora do barco. Ela desapareceu no meio do nevoeiro, como se fosse uma estrela cadente. Roger soltou um suspiro um pouco menos barulhento do que o da baleia. Será que Bonnet se teria aproximado muito? Seria que o capitão o tinha visto a sair do porão? Então, elas não vão danificar o navio? Perguntou ele, com o mesmo tom casual do capitão. Bonnet fumou em silêncio durante um momento, concentrando-se no seu charuto. Sem a luz da chama, ele voltara a ser uma sombra, marcada apenas pela ponta acesa do charuto. Não sei, disse ele por fim, com fumo a sair-lhe da boca enquanto falava. Qualquer animal nos pode afundar, se quiser e estiver determinado a isso. Uma vez vi um navio, ou o que restou dele, arrasado por uma baleia irada. 90 centímetros de pranchas e um barrote afundados com toda a tripulação, 200 almas. Mas o senhor não parece preocupado com a possibilidade. Ouviu-se uma exalação longa, um eco baixo da respiração das baleias, enquanto Bonnet soprava o fumo entre os dentes. Seria um desperdício de energia preocupar-me-nos. Um homem sábio deixa as coisas para lá do seu controle nas mãos dos deuses e reza para que Danu esteja com ele. A aba do chapéu do capitão virou-se para Roger. Conheces Danu? Não conheces Mackenzie? Danu? Perguntou Roger como um tolo. E depois deu-se conta, quando se lembrou de uma canção antiga da sua infância. Algo que a senhora Graham lhe ensinara. Vem a mim, Danu. Muda o meu destino. Torna-me corajoso. Dá-me riqueza e amor para viver. Ouviu o capitão a rir-se. Ah, e tu nem és irlandês. Eu logo vi que eras um estudioso, Mackenzie. Conheço Danu, a senhora do destino, disse Roger, esperando que aquela determinada deusa celta fosse boa marinheira e estivesse ao seu lado. Recuou um passo, querendo afastar-se, mas sentiu uma mão a agarrar-lhe o braço com força. Um estudioso, repetiu Bonnet lentamente, e toda a leveza tinha desaparecido da sua voz. Mas nada sábio. És um homem que reza, Mackenzie? Ele ficou tenso, mas sentiu a força da mão de Bonnet e não tentou afastar-se. A força passou para os seus membros, o seu corpo a tomar conhecimento antes dele mesmo que chegar ao momento da luta. Eu disse que um sábio não se preocupa com coisas além do seu poder. Mas neste navio, Mackenzie, tudo está em meu poder. Apertou-lhe o braço ainda com mais força. E todos. Roger puxou bruscamente o pulso, quebrando o aperto, e ficou ali sozinho, sabendo que não tinha ajuda nem escapatória. Não havia outro mundo além do barco. E dentro dele, Bonnet tinha razão. Tudo estava sob o poder do capitão. Se ele morresse, isso não iria ajudar Morag. Mas essa escolha já tinha sido feita. Por quê? Perguntou Bonnet, parecendo ligeiramente interessado. A mulher não é bonita. E um homem tão estudioso? Colocarias o meu navio e os meus negócios em risco apenas para teres um corpo quente? Não há risco. As palavras saíram roucas, forçadas pela garganta apertada. Ataca-me, pensou ele. E as suas mãos cerraram-se em punhos ao lado do corpo. Ataca-me e dá-me uma hipótese de te levar comigo. A criança não tem varíola. É uma assadura inofensiva. Perdoa-me por confiar mais na minha opinião ignorante do que na tua, Sr. Mackenzie. Mas eu sou o capitão deste barco. A voz ainda estava suave, mas a malícia era clara. É uma criança, por amor de Deus. Sim, sem valor. Sem valor para o senhor, talvez. Fez-se um silêncio momentâneo, interrompido apenas por um ux distante na alvura vazia. E qual é o valor que tem para ti? Perguntou ele com a voz implacável. Porquê? Para ter um corpo quente? Sim, por isso. Pelo toque de humanidade, a recordação do carinho, pela sensação de vida teimosa diante da morte. Por pena, disse ele. Ela é pobre. Não tinha ninguém que a ajudasse. O cheiro forte do tabaco chegou até si. Narcótico, envolvente. Ele inspirou-o, tirando força dele. Bonnet moveu-se e Roger também, preparando-se. Mas não recebeu nenhum golpe. A sombra enfiou uma mão no bolso. Estendeu uma mão fantasmagórica, na qual ele viu um brilho sob a luz distante da lanterna. Moedas e quinquilharia, que podiam ser joias. O capitão agarrou num chelim de prata e enfiou o resto no bolso outra vez. Ah, que pena, disse ele. E dirias que és um apostador, Mackenzie? Ele estendeu o chelim e largou-o. Roger apanhou-o num reflexo. Então, pela vida do bebê, disse Bonnet. E o tom de diversão estava outra vez presente. Um ato de cavalheiros, podemos chamar-lhe assim? Se for cara, ele vive. Se for coroa, ele morre. A moeda estava quente e sólida na palma da sua mão. Algo incomum naquele mundo de frio e balanços. As suas mãos estavam suadas, mas a sua mente estava gelada e atenta. Uma pedra de gelo. Se for cara, ele vive. Se for coroa, ele morre. Pensou ele calmamente. E não estava a pensar na criança do porão. Pensou na garganta e na virilha do outro homem. Dominar e investir. Um murro e um empurrão. A morada ficava a menos 30 centímetros. O reino vazio das baleias do outro lado. Não havia espaço, além dos cálculos, para a sensação de medo. Ele viu a moeda girar para cima, como se tivesse sido lançada por outra mão, e depois cair no convés. Os seus músculos contraíram-se lentamente. Parece que Danu está ao teu lado hoje. A suave voz irlandesa de Bonnet parecia alcançá-lo, vinda de uma grande distância. Quando o capitão se agachou e agarrou na moeda, estava apenas a começar a assimilar as palavras quando o capitão lhe agarrou o ombro, virando para o convés. Vais caminhar um pouco comigo, Mackenzie? Alguma coisa acontecera aos seus joelhos. Ele tinha a sensação de que cairia a cada passo que desse. Mas mesmo assim, de algum modo, conseguiu manter-se de pé, acompanhando a sombra. O navio estava em silêncio. O convés sob os seus pés, a uma milha de distância. Mas o mar estava vivo, em movimento. Sentiu que os seus pulmões se enchiam de ar e se esvaziavam ao sabor do movimento do convés e teve a sensação de que não havia limites ao seu corpo. Se houvesse madeira ou água sob os seus pés, a sensação seria a mesma. Demorou algum tempo para perceber as palavras de Bonnet. E apercebeu-se com uma vaga sensação de assombro que o homem parecia estar a contar a história da sua vida de um modo calmo e pragmático. Órfão, em Sligo, quando ainda era muito novo, aprendera depressa a defender-se, disse ele, trabalhando como ajudante em navios mercantes. Mas num inverno, havendo falta de navios, conseguira trabalho em terra, em Inverness, cavando a fundação de uma casa grande que estava a ser construída perto da cidade. Eu só tinha 17 anos, disse ele, o mais novo do grupo de trabalhadores. Não sei porque é que eles me odiavam, talvez por causa da minha maneira de ser, que era bem grosseira, ou por inveja do meu tamanho e da minha força. Eles eram um grupo de infelizes fracos, ou talvez porque as raparigas me sorriam, ou talvez apenas por eu ser um estranho. Eu sabia que não era popular entre eles, mas não sabia exatamente quão impopular era até ao dia em que a escavação terminou e a fundação pôde ser feita. Bonnet fez uma pausa para dar uma passa no charuto e para soltar o fumo pelos cantos da boca. Fumo branco que envolvia a sua cabeça e se misturava ao branco mais forte do nevoeiro. Os fossos foram cavados, continuou ele, o charuto preso entre os dentes, e as paredes foram iniciadas. Havia um grande bloco de pedras já disposto. Eu tinha ido jantar e regressar ao lugar onde dormia, quando, para minha surpresa, fui parado por dois indivíduos com quem eu trabalhava. Tinham uma garrafa. Sentaram-se no muro e chamaram-me para beber com eles. Eu deveria saber o que me esperava, pois estavam a ser simpáticos, coisa que nunca antes tinham sido. Mas eu bebi, e bebi outra vez. E num instante estava a cair de bêbado, porque não tinha resistência ao álcool, pois nunca tivera dinheiro para comprar bebidas fortes. Eu já estava bem bebido quando escureceu e decidi ir-me embora, mas eles levaram-me rua abaixo pelos braços. Então agarraram-me, atiraram-me por cima de um muro em construção e, para grande surpresa minha, vi que tinha caído na terra úmida da fundação que tinha ajudado a fazer. Estavam ali todos, os operários. Estava também outro homem com eles. Um deles segurava uma lanterna. E quando a levantou, vi que o homem era Daft Joey, um mendigo que vivia debaixo da ponte. Não tinha dentes e comia peixe podre e excrementos do rio. E tinha um cheiro horroroso. Eu estava tão mal por causa do whisky e da queda que fiquei ali a ouvir pedaços do que diziam ou discutiam, pois o líder do grupo estava zangado por causa daqueles dois me terem levado para ali. O mendigo bastaria, disse ele. Misericórdia para ele por causa disso. Mas os que me levaram disseram que não, que eu era melhor. Alguém podia sentir falta do mendigo, disseram. Depois alguém riu-se e disse que sim, que eles não teriam que me pagar o salário da semana. E foi então que me apercebi de que pretendiam matar-me. Já tinham conversado sobre isso enquanto trabalhávamos. Disseram que seria um sacrifício para a fundação, para que a terra não tremesse e as paredes não ruíssem. Mas eu não tinha prestado atenção. E se tivesse, teria pensado que eles queriam apenas matar um galo e enterrá-lo ali, como era normal fazer-se. Ele não olhara para Roger durante a história, mantendo os olhos fixos na neblina, como se os acontecimentos que descrevia estivessem a acontecer outra vez, em algum lugar, para além da cortina branca de nevoeiro. As roupas de Roger estavam-lhe coladas ao corpo, umedecidas pelo nevoeiro e pelo suor frio. Sentiu o estômago embrulhar-se e o cheiro à fossa do porão podia ser o fedor de Daft Joy na fundação. Então eles continuaram a falar durante algum tempo, continuou ele, e o mendigo começou a fazer barulho, pois queria mais bebida. E finalmente o líder disse que de nada adiantava falar tanto, que ele lançaria a moeda para escolher. Tirou uma moeda do bolso e disse-me a rir-se: tu queres cara ou coroa, rapaz? Eu estava bêbado demais para dizer qualquer coisa. O céu estava preto e a girar, e as luzes brilhavam nos cantos dos meus olhos como estrelas cadentes. Então ele escolheu por mim. Se fosse a cara de Gordy, eu viveria. Se fosse croa, eu morreria. E atirou a moeda ao ar. Caiu na terra ao lado da minha cabeça, mas eu não tive forças para me virar e ver. Ele agachou-se para ver e rosnou. E depois levantou-se e não me deu mais atenção. Eles tinham chegado à popa, na caminhada silenciosa. Bonnet parou ali, com as mãos na amurada, fumando em silêncio. E então tirou o charuto da boca. Levaram o mendigo até à parede que tinha sido erguida e fizeram-no sentar-se no chão, perto dela. Lembro-me da sua cara de tolo, disse ele suavemente. Ele bebeu e riu com eles. Estava com a boca aberta, frouxa e úmida, como a rata de uma prostituta. No momento seguinte, a pedra caiu do topo do muro e esmagou-lhe a cabeça. Gotas de umidade tinham-se reunido nos pelos eriçados da nuca de Roger. Ele sentiu-as descer uma de cada vez, traçando um caminho pelas suas costas. Deitaram-me de bruços e bateram-me, continuou Bonnet, muito pragmático. Quando recobrei a consciência, estava dentro de um barco pesqueiro. O pescador deixou-me na margem, perto de Peterhead, e aconselhou-me a encontrar outro navio. Segundo ele conseguia perceber, eu não tinha sido feito para ficar em terra. Ergueu o charuto e bateu-lhe delicadamente com um dedo para soltar a cinza. E pagaram-me, disse ele. Quando me apercebi, tinha um chelim no meu bolso. Ah, eram homens honestos, com certeza. Roger encostou-se à morada, agarrando a madeira como a única coisa sólida num mundo inconstante e nebuloso. E o senhor voltou à terra? Perguntou ele. E ouviu a própria voz, incrivelmente calma, como se fosse de outra pessoa. Quer saber se eu os encontrei? Bonnet virou-se e encostou-se à morada, olhando para Roger de lado. Sim, anos mais tarde, um de cada vez, mas encontrei-os a todos. Abriu a mão que tinha a moeda e manteve-a na palma diante de si, inclinando-a de um lado para o outro, de maneira que a prata brilhasse à luz da lanterna. Se for cara, tu vives. Croa, tu morres. É justo, não achas, Mackenzie? Para eles, para ti. A voz irlandesa, suave, estava pouco enérgica, como deveria estar se ele falasse das condições climáticas. Como num sonho, Roger sentiu o peso do chelim cair mais uma vez nas suas mãos. Ouviu a sucção e o sussurro da água no casco, a movimentação das baleias, o aspirar e soprar de Bonnet enquanto fumava. e 7 baleias, o equivalente a um monstro do mar. É justo, disse Bonnet. A sorte esteve do teu lado há pouco, Mackenzie. Vamos ver se Danu te vai ajudar outra vez. Ou se será o devorador de almas desta vez. O nevoeiro tinha-se apoderado de convés. Não se conseguia ver nada, exceto a ponta do charuto de Bonnet, um ciclope aceso na neblina. De facto, o homem podia ser um demónio, um olho fechado à miséria humana, outro aberto para a escuridão. E Roger estava ali, literalmente entre o demónio e o mar azul profundo, com o destino a brilhar prateado na palma da sua mão. É a minha vida. Vou jogar, disse ele. E surpreendeu-se ao ouvir a própria voz, calma e firme. Coroa. Escolho coroa. Atirou a moeda ao ar e apanhou-a. Bateu a mão com força nas costas da outra, prendendo a moeda e a sua sentença desconhecida. Fechou os olhos e pensou uma vez em Brianna. Lamento muito, disse-lhe silenciosamente. E levantou a mão. Um vento quente passou por cima da sua pele e depois sentiu um toque de frieza nas costas da mão quando a moeda foi agarrada. Mas ele não se mexeu e não abriu os olhos. Demorou algum tempo até perceber que estava sozinho.